Começa agora, é show! Um programa dinâmico que busca levar até você mais conteúdo com descontração, músicas, entrevistas e muita variedade. É show! Entra no ar com Adriano Pinheiro e Aline Zarur. Muito bem, estamos começando o nosso primeiro programa É Show, um programa voltado para você que gosta, ama a cultura, onde nós vamos trazer muitas coisas boas para você, como entrevistas, músicas e muita informação. Comigo, Aline Zarur. É isso mesmo, Adriano. É um prazer estar aqui. Nós vamos trazer informações educativas sobre a indústria cultural. Você já ouviu falar em indústria cultural? Esse é um dos nossos temas do programa de hoje, que traz vários entrevistados como Paulo Malvasi, Roberta Barsotti, Elvis Mano Tanque, Paulo Garcia, que também traz uma música de qualidade com o grupo Folk Como Você Gosta. As luzes acesas não me deixam dormir. E no final do programa, uma entrevista com uma cantora que começou aos 5 anos com o irmão no circo, passou pelo rádio e inaugurou a TV nos anos 50. Só que eu não vou contar agora não, você vai ficar curioso até o final do programa. Amor de trapo e farrapo, todo errado, mas tão gostoso. Fique ligado e acompanhe, é show. Tá começando. Um show de informação. Programa é show. Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas. O trem da 7, música do disco Guita, de 1974, lançado pela Philips, o LP, né? Raul Seixas, devido a problemas políticos na época, viajou para os Estados Unidos em companhia do Paulo Coelho, da mulher Edith e de Adalgisa Rios. O grupo visitou a mansão de Elvis Presley e conheceu também o ex-Beatle John Lennon. Logo em seguida, lançou o LP Guita, que com 600 mil cópias vendidas, lhe rendeu seu primeiro disco de ouro. Nele se destacam as músicas Sociedade Alternativa, Guita e essa, o trem da 7. Todas em parceria com Paulo Coelho. Nem mesmo bagagem no trem. Adriano Pinheiro. Muito bem, hoje no programa vamos falar de indústria cultural e cultura. E antes de eu chamar o primeiro entrevistado, vou pra rua com Aline Zarur. Aline Zarur. Ei, rapaziada, vamos fazer uma votação rápida aqui, ó, um consenso. Vocês preferem o quê? 30 ou 40 segundos? 30. Terceiro round, 1 minuto e meio. Pode pá? Cultura também se faz nas ruas. Tô aqui com o Elvis na Arena do Lago, o Mano Tanque, né, Elvis? Porra. Quantos meninos se reúnem, meninos e meninas? Qual é a periodicidade das reuniões aqui no lago? Então, aqui no lago a gente tá fazendo a batalha às 4 horas da tarde, a batalha de raiz. Então, na nossa batalha a gente, se tiver 4 MCs, a gente já faz uma batalha. Podem ter até 16, 18, 20 MCs. O que importa é que a batalha de MCs é uma competição, uma eliminatória, onde o MC combate o outro MC. E aqui na nossa batalha a gente não aceita preconceitos como racismo, homofobia, machismo. E a gente tem também um interesse em deixar uma mensagem positiva no sentido revolucionário, transformador, porque a sociedade tampa nossos olhos e a missão do rap é tirar essa venda dos olhos das pessoas. Alguém já olhou o trabalho de vocês e convidou para produzir? Algo nesse sentido de tentar promover o trabalho de vocês profissionalmente? Olha, profissionalmente a gente está tentando de forma independente. Sempre tem produtoras, né, que fazem os trabalhos comuns dentro do mercado da música, mas hoje em dia, que nem a molecada que encosta na batalha, hoje já produz o próprio som, a trap também invadindo o cenário, e a molecada tá de forma independente, eles mesmos produzindo o próprio som. O rap, ele não, principalmente o rap de quem tá começando, não é considerado música e tudo mais pelo mercado, então é bem complicado de falar sobre isso. É difícil alguém ter um interesse no rap, no rap raiz, porque parece que isso pra eles não vai lucrar, mas isso aí é mentira. Rio de Janeiro, por exemplo, tem um grupo chamado ADL que eles falam a realidade e ganham dinheiro com isso. E nesse sentido, como que é fazer rap numa sociedade tão conservadora como é Bragança Paulista? Eu acho que fazer rap em Bragança é ter amor pelo rap. Porque se você não tiver amor pelo rap, você desiste de fazer aqui em Bragança. Tanto pela ignorância, muitas vezes, das pessoas, até do próprio movimento. A gente vê aí por aí pessoas que se denominam rappers querendo votar em Bolsonaro. Esse tipo de coisa que não condiz com a raiz da cultura, saca? Então, bom, é isso. É show! Show. E começamos as nossas entrevistas de hoje com Paulo Malvasi, mestre em Antropologia Social pela USP em 2004, doutor em Saúde Pública pela USP em 2012, professor e pesquisador do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, membro do Corpo Permanente de Docentes do Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde Coletiva, pesquisador do Núcleo de Etnografias Urbanas, NEO-SEBRAP, membro do Comitê de Educação e Direitos Humanos da Unifaat, tem experiência em pesquisa nas áreas de Antropologia, com ênfase em antropologia urbana e de saúde coletiva. Estuda os temas violência, drogas, direitos humanos, desigualdade social, cidade, conflitos, ciclos de vida. Paulo Malvasi, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Adriano, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando contigo e com os ouvintes. Você ouviu aí com a gente a entrevista da Aline Zarur com o rapper, o Mano Tanque, lá em Bragança Paulista. E aproveitando o gancho, eu te pergunto, o hip-hop faz parte da indústria cultural no Brasil, principalmente? O hip-hop, na verdade, brasileiro, ele tem suas características particulares. Eu não chamaria um movimento como o hip-hop no Brasil de um componente da indústria cultural. Eu chamaria de cultura popular, né? Qual seria a diferença? A cultura popular, ela nasce, ela não tem um criador, né? Ela nasce de um movimento da base da sociedade. Então, o hip-hop brasileiro tem uma característica muito forte de ser uma música de protesto. Nos Estados Unidos nasce assim, mas já nasce com características diferentes. Nos Estados Unidos, então, o hip-hop está mais voltado para a indústria cultural que no Brasil. Sim, eu acho que no caso dos Estados Unidos, né, você vai ter nos anos 70 as primeiras expressões da cultura hip-hop, né, do rap, do break, do grafite, e como uma expressão da negritude. Né? Só que no Brasil ele vai ter um acento com relação à desigualdade social, ao conflito urbano, à violência nas periferias, né? E aí você vai ter como grande ícone os Racionais MCs. O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade. Então, como nós podemos definir o hip-hop e o rap no Brasil? Cultura popular. É o primeiro movimento cultural brasileiro que afirma a negritude. Até então, o samba, ele falava da mestiçagem. Certo, certo. Principalmente. Quando é que isso vira indústria cultural? Acho que o caso do samba é interessante, né? Pra gente pensar um pouco. Então, quer dizer, o carnaval, ele nasce ali, né? O carnaval, o samba da música de terreiro, nasce como cultura popular. Não tem um líder, não tem um criador, não tem um autor, é algo que acontece ali no tecido da sociedade. Quando Getúlio Vargas, como governante, elege o samba como música típica brasileira, e quando essa música típica brasileira passa a ser vendida para o mundo, aí via Carmen Miranda, por exemplo, via Hollywood, aí ela se transforma em indústria cultural. Água bem gelada, fecha a porta da direita, com muito cuidado. E essa indústria cultural nos dias de hoje, onde temos internet, temos mais meios de divulgação, ela perdeu a força? Como é que é a sua visão hoje da indústria cultural? Não, ela se mantém muito forte, mas com outras características, né? Com outros meios de divulgação, né? O que eu diria é que esses produtos pops, né, massivos, eles se dispersaram mais. Uhum. Né? Figuras icônicas como Michael Jackson ou Madonna hoje são substituídas por celebridades com uma exposição e uma fama mais curtas. Né? Eu acho que tem uma dispersão mesmo. Acho que o fenômeno da internet... Youtubers são considerados produtos de indústria cultural por você? A gente precisa ter alguma cautela em não pegar um conceito, uma análise que foi criada para se compreender o fenômeno do rádio e da televisão e transferir para a internet. O conceito de indústria cultural vai estar muito ligado a um tipo de meio de comunicação social em que o emissor detinha o controle e o poder, né? E aí você tinha uma indústria por trás disso. Hoje você tem múltiplos emissores de mensagens. Isso não quer dizer que o poder da indústria fonográfica, por exemplo, que essas coisas não joguem, mas eu acho que talvez a gente precisaria cunhar um novo conceito para pensar nesse fenômeno, por exemplo, dos youtubers, né? É possível um artista hoje fazer sucesso com uma música que não está no foco da indústria cultural ou no foco no que é popular, vamos dizer assim, Na época do Legião Urbana, só relembrando, no começo música de protesto, depois mais romantizado, passou a fazer sucesso em todo o Brasil. É possível fazer sucesso hoje com uma música que não está no foco da indústria cultural? Olha, acontece, né? Se a gente pensar no álbum do Nirvana, Smell Like Teen Spirit, que se tornou, enfim, era um produto punk, né? Cru, pesado. De garagem mesmo. De garagem, que foi lançado na mesma semana do novo disco do Michael Jackson na época e da Madonna, em 1991, e foi o mais vendido na Billboard. Na verdade, tem um certo efeito de, eu chamaria de inconsciente coletivo, de momento, de circunstâncias que são tanto imponderáveis. Talvez alguns players aí da indústria cultural percebam esses movimentos, né? E consigam jogar com isso, mas de algum modo tem também um nível aí de sensibilidade, né? No caso específico da Legião Urbana, eu acho que o Renato Russo era um sujeito que, mesmo na fase mais adolescente de música de protesto, ele era um sujeito capaz de compor canções com um forte nível de empatia, né? Era menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem. A transformação de um produto cultural que nasceu ali nas entranhas da cultura popular para um produto da indústria cultural para se tornar vendável. A antiga e velha pergunta: como se transforma um produto cultural para venda na indústria cultural? Esse é um debate antigo, né? Tem uma área da comunicação chamada folk comunicação, vai estudar um pouco esses processos de como produtos da cultura popular se transformam em cultura de massa. Então você parte da capacidade inventiva do povo de criar modos de expressão, e aí esses modos de expressão são turbinados pelo capital, né? Uhum. E aí eu acho que o movimento é um pouco esse, eles são turbinados e pasteurizados. Para a gente finalizar, a sua visão hoje do futuro da cultura brasileira. Olha, Adriano, eu acho que a gente vive uma época de fragmentação. Como cientista, eu não vejo nada em termos de otimismo ou de pessimismo, mas para mim a questão é como o real se torna possível. Essa fragmentação, ela gera, por exemplo, que você tenha nas grandes cidades brasileiras inúmeros grupos de samba, rodas de samba em diferentes lugares da cidade, grupos de capoeira. Então, você tem uma valorização que às vezes não vem à tona, porque você tem uma fragmentação, e particularmente com a internet como veículo, são circuitos, a gente pode dar esse nome, são circuitos de consumo, são circuitos de estilo de vida. Então você vê, por exemplo, né, o fenômeno do funk, né, ele é um fenômeno popular e que os jovens da periferia, eles próprios, você tem, eu sou professor universitário, tenho, sei lá, 1000 seguidores, um jovem de 15, 16 anos da periferia que lança um canal no YouTube e de repente tem 100.000 seguidores. Então você tem fenômenos novos emergindo. O que eu acho é que existe uma demanda da gente retornar para o sentido coletivo, para o sentido da experiência comunitária, da produção que passe pela vinculação afetiva das pessoas, para que a gente tenha um novo florescer da cultura popular. Então, hoje a gente tem uma mediação muito forte da máquina, a gente está aprendendo a lidar com isso. Vide o fenômeno recente das redes sociais em eleições no Brasil e nos Estados Unidos, que na verdade nós estamos sendo capturados pelas emoções. Então, o futuro da cultura depende da reunião das pessoas, do encontro das pessoas, das rodas, das trocas, né? Então, é isso que a gente deseja, né? Malvazio, muito obrigado por sua presença aqui no programa, para a gente bater esse papo. Adriano, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando contigo e com os ouvintes. Estamos apresentando É Show. É Show. É Show. Você está ouvindo aí Palco, de Gilberto Gil. Essa música foi gravada pela primeira vez em 1977 pelo grupo Acor do Som. Depois, em 1981, o Gil gravou a música no álbum A Gente Precisa Ver o Luar. E tem uma peculiaridade essa música: o Gil estava 3 dias pensando em parar de cantar. E aí ele falou: eu preciso fazer uma declaração pública sobre o meu amor pela música. Então escreveu o Palco. E aí, para nossa alegria, não parou mais. Voz, violão, Gilberto Gil, violão do Celso Fonseca, bateria e bandolim do Jorge Gomes, a flauta do Lucas Santana, percussão Marcos Suzano e o baixo do Arthur Maia, nessa canção que você está ouvindo agora. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Vou liberar aqui o número do WhatsApp para você mandar uma mensagem referente ao primeiro bloco e a entrevista com Paulo Malvasi. Nós vamos escolher uma dentre as que chegarem para a gente colocar aqui no ar, tá certo? Envie o seu WhatsApp para o programa É Show. Anote aí nosso WhatsApp. 19 99 663 4975. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. Show! Viva mais, sonhe mais, cresça mais, leia mais, viaje mais, conquiste mais, cria mais, leia mais, crie mais, invente mais, faça mais, leia mais, aprenda mais, voe mais, conheça mais, leia mais. Seja mais. Desperte o prazer de ler. Descubra novos livros. Incentive a leitura. Leia com seu filho. Recomende para uma criança. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais e o Brasil cresce junto. Acesse www.pnll.gov.br e saiba mais. Ministério da Cultura, Governo Federal. Voltamos a apresentar. Programa É Show. Muito bem, estamos de volta com o nosso É Show. Você ainda não mandou o seu WhatsApp? Manda pra gente. Agora, se você mandou, será que é o seu que tá aí? Vamos ouvir WhatsApp É Show. Olá, Adriano. Olá, Aline. Eu sou Kelly Possaro, estou ouvindo aqui o É Show. Eu não tinha ideia de como a cultura que nasce do povo era moldada para atingir as pessoas e ser comercializada. Para mim, o sucesso dependia apenas do talento da pessoa. Parabéns pelo programa. Deixa eu agradecer aqui a nossa ouvinte Kelly Possar, que mandou o WhatsApp aí. Faça como ela, mande o seu também. 19 99663 4975. Adriano Pinheiro. Esse é o nosso programa É Show, que hoje fala de cultura e indústria cultural. E a nossa reportagem foi para o estúdio Na Casa, do Paulo Garcia, que é integrante do Folk Como Você Gosta, para bater aquele papo com ele. No estúdio com a Aline Zarur. É Show. Aline Zarur. Muito bem, Adriano, pessoal do estúdio, estou na produtora Na Casa do Paulo Garcia, um dos vocalistas da banda Folk Como Você Gosta. É um coletivo musical de Bragança Paulista. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. E eu gostaria que você se apresentasse para o público e falasse um pouco do seu trabalho. Eu agradeço demais pelo convite. Eu sou Paulo Garcia. Eu venho de uma história longa de música, são mais de 25 anos rodando por aí, tocando com bandas da região, tocando no estado de Minas bastante. Depois que eu cheguei em Bragança, fiz alguns amigos que me possibilitaram a colocar minha música para rodar também junto com o trabalho de outras bandas. Eu sou compositor desde 96, 97. Há 2 anos eu assumi a postura de compositor como trabalho. Venho desde lá, então, trabalhando com isso, tendo isso como profissão. E como é no interior? Para explicar essa questão do interior, eu vou falar do Folk Como Você Gosta. Essa banda que nós montamos, ela vem de um coletivo de alguns artistas daqui da cidade. Estava sentindo assim que faltava lugares para mostrar a música autoral. No começo éramos 4, 5 compositores. A gente fazia música e mostrava um pro outro. Começamos a nos encontrar em alguns bares e a aceitação da música autoral é muito complicada. A gente tem que empurrar a goela abaixo. Se não for uma música de sucesso que está tocando na rádio, você tem que realmente quase pagar para os amigos e te ver tocar, né? A gente faz alguns saraus, faz algumas reuniões, mas sair para a noite e mostrar isso como se fôssemos artistas de grandes palcos, isso daí é bem complicado. Na verdade, isso não é nem regional, não é nem de cidade. Isso daí é um problema que nós passamos no nosso país. Nível Brasil. Nível Brasil. Pra você ter uma ideia, nós temos nossos irmãos aqui da Argentina que compram a nossa música facilmente. A gente compõe algumas coisas e às vezes manda para alguns amigos nossos lá da Argentina. E eles, cara, já dá para botar em rádio aqui. Então, quer dizer, eles aceitam tão fácil isso. Embora tenha rivalidade no futebol, as nossas culturas são muito próximas, né? Amigos num bar produzindo ali, fazendo o som de vocês, para os artistas que agora rodam a região, vão para Minas, vão para outras cidades aí mais afastadas. Então, isso aí foi na insistência, né? Ainda existe aquela prática do jabá, né? Todo mundo pratica jabá, mas decidimos que a gente não ia aderir a essa prática. A gente queria fazer pela arte. Se ninguém fosse consumir, nós 4 íamos consumir a música um do outro. É isso que a gente ia fazer. Por uma grande sorte, ou de repente por resultado do nosso trabalho, conseguimos entrar em algumas emissoras, em algumas rádios, E com isso empurrou a gente para a região e para outros estados, né? Então estamos felizes, estamos conseguindo chegar em algum lugar. Na verdade, Bragança tem muitas bandas, muitos artistas incríveis que não acreditam no seu trabalho. Nós temos aqui em Bragança grandes poetas, grandes músicos, grandes artistas. Só que você encontra esse cara no meio do dia e você pergunta para ele qual é a sua profissão, ele fala, ah, eu trabalho no escritório do meu pai. Eu trabalho na padaria. A resposta nunca é eu sou músico, eu sou poeta, vou atrás da minha arte todo dia. Então, trabalhar com música é todo dia. Trabalhar com arte é todo dia. Eu não descanso de domingo a domingo. Mas Paulo, então você é habitolado. Não, não sou habitolado. Se eu não acreditar, não vou conseguir fazer com que outra pessoa acredite no que eu tô criando. Com certeza. Então eu acho que, na verdade, o que falta, além de incentivo, talvez financeiro, porque tudo é muito caro, né? É, a gente tem que sempre pensar, falar em dinheiro, né? Falar em custos. Sim, tem que ter. Se a gente tivesse numa época de troca, por exemplo, você é jornalista. Ó, eu faço um show na sua casa em troca de você fazer uma matéria pra mim. Tudo bem. Então nós estamos fazendo uma troca. Você vai ter o seu valor e o meu show vai ter o meu valor. Com isso, elevamos o valor dos dois trabalhos. Você já falou um pouco, mas as dificuldades de se produzir artistas no interior... A maior dificuldade que a gente vai encontrar é para quem mostrar. Onde mostrar. Quem poderia investir nisso? E um pouquinho do seu trabalho... fora da folha. Tem um disco chamado Ruído Acústico, que tá por aí. E agora eu tô começando a retomar algumas composições. Eu com o Rodrigo Oliveira temos um disco pra lançar até o final do ano, com 4 músicas apenas. Que bom, que bom. Nesse disco Ruído Acústico tem a música Hora. É essa que eu vou te pedir pra tocar agora. Então tá bom. Vamos lá. Fiquei esperando você passar. Sonhei até esse dia chegar. O tempo passa, os dias voam, as horas correm atrás do ponteiro do relógio. E você está aí, sentada em uma cama, perguntando aonde estão os dias que perdemos sós, você em uma cama e eu com a solidão. Fiquei esperando você passar. Muito bem, linda música. Obrigado. Adorei. Obrigado. E é isso aí, estamos terminando. Por hoje, muito obrigada por aceitar conversar comigo. Imagina que o pessoal é isso. Do programa, o show, com Adriano Pinheiro, todos os convidados. Legal. Obrigada, legal. Viu, Paulinho? Imagina, Aline, obrigado você pelo espaço, obrigado você a toda a equipe que está envolvida nesse programa. A cultura brasileira só tem a agradecer pessoas que acreditam como vocês. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Aline Zaru. Estamos apresentando É Show! É Show! É Show! Se você está em uma área de risco de febre amarela e nunca tomou a vacina, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já tomou uma dose já está protegido e não precisa se vacinar novamente, desde que tenha o comprovante de vacinação. Mas atenção, se você tem mais de 60 anos ou está gestante, deverá ser avaliado pelo serviço de saúde antes de receber a vacina. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Voltamos a apresentar. Programa É Show. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. 1967, com a marcha Alegria, Alegria, Caetano, apresentava-se no terceiro Festival da Música Popular Brasileira da TV Record, acompanhado pelas guitarras elétricas do conjunto argentino Beach Boys. A música foi classificada em quarto lugar, depois gravada em compacto simples. Alegria, Alegria. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor. Adriano Pinheiro. Vamos receber em nossos estúdios a musicoterapeuta pela Universidade de Ribeirão Preto em 2001, consteladora, foi secretária de Cultura e Eventos da Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia, diretora de Cultura Municipal e atualmente é vereadora eleita pela Legislatura 2017-2020, sendo a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Roberta Bassotti, muito obrigado por sua presença aqui no Show. Eu que agradeço. Roberta, já que você esteve à frente da Secretaria de Cultura, eu gostaria de perguntar a você qual a maior dificuldade que o poder público encontra para incentivar os novos artistas. Quando estive na Secretaria de Cultura, o que a gente mais procurou foi trazer artistas novos para participar, né? Fazia parte um pouco do nosso planejamento de trabalho. A inclusão, vamos dizer assim, de artistas que nunca tiveram oportunidade, mas também daqueles que estão começando, né? Prova disso é o projeto Voz de Mulher, que a gente traz as cantoras que estão começando, algumas já antigas da cidade, mas aquelas que também estão iniciando na carreira para fazer parte, para começar, ter uma banda, ter uma orquestra para poder apresentar a sua voz ao público e poder fazer um nome. Mas a maior dificuldade do poder público, na visão de quem já esteve lá, uma é a parte de contratação. A burocracia que existe do poder público para contratar, que você precisa de 3 notas, comprovar valores de cachê que você já recebeu em outros municípios. Então existe uma burocracia enorme para você conseguir ter a nota para contratar aquele determinado artista. Então isso dificulta muito, porque muitas vezes o artista que é novo, ele não tem notas para comprovar se ele nunca cantou em nenhum lugar, por exemplo. E também o que acontece no poder público, muitas vezes, como a oportunidade de contratação não é muito grande, seria festival de inverno, é aniversário da cidade, carnaval, as pequenas festas de bairro, pequenas não, porque são muitas, né? Que é mais dupla sertaneja, cantor independente, etc e tal. Então, o que acontece nessas ocasiões? O poder público tem uma visão de público. Então, muitas vezes, é vantajoso, vamos dizer assim, você contratar um artista que já tem um pequeno fã-clube, ou que ele já é conhecido no seu bairro, ou no seu município, aquele cantor da cidade, mas que já tem alguns seguidores, do que colocar, de repente, um artista novo que nunca se apresentou e ter pouco público, por exemplo, ainda para prestigiá-lo. Então, tudo isso é levado em consideração. A documentação que ele apresenta, qual a visibilidade que ele tem no trabalho dele, se é um artista que já tem alguns seguidores, que tem um público, tudo isso é levado em consideração, o que dificulta muito, né? Porque muitas oportunidades que eu vi ali na Secretaria de Cultura, alguns artistas se apresentaram pela primeira vez gratuitamente, aí uma banda fez abertura de um show maior que ia ter, ou então um cantor já mais conhecido chama um cantor que tá começando para dar uma canja, ou então ao contrário, tá começando, mas no público ele não tem ainda aquela visibilidade. Aí de repente ele chama para participar alguns outros músicos da cidade que já tem um nome feito no município, porque tudo isso conta para que se tenha sucesso numa contratação. Isso é visto politicamente, inclusive, né? Se você coloca lá um show para acontecer um festival de inverno, por exemplo, e não tem público, aí aquilo caracteriza como, olha, vocês não sabem contratar, o show não foi legal, né? Isso impacta politicamente também na qualidade da programação do festival. Então, assim, todas essas dificuldades, elas circulam na escolha dos artistas. De qualquer forma, a gente sempre procurou, né? Eu entrei lá em 2015 e eu vejo que isso se perpetuou, continuar dando oportunidade, né, para os artistas novos participarem, seja através de projetos como esse do Voz de Mulher, ou seja em outros projetos também. Por exemplo, na Consciência Negra, a gente conseguiu trazer um pessoal do hip hop que nunca tinha participado, dando essa visibilidade dentro de alguns projetos que a gente consegue fazer a contratação. Mas o cobertor é curto, vocês sabem, né? Existem uma infinidade de artistas aqui na cidade de Atibaia, né? De todos os segmentos. Ela é uma cidade riquíssima culturalmente falando. E, infelizmente, o poder público não consegue atender todos esses segmentos, todos esses artistas, todas essas linguagens. Que se chamavam homens mas também se chama... Você acha que faltam leis municipais para fomentar a cultura nas cidades e aqui em Atibaia existem projetos de leis para melhorar a cultura? Falta sim, nós estamos trabalhando com isso também. Também quando estive na Secretaria de Cultura em 2015, eu participei de dois conselhos de cultura que tiveram. Meu compromisso, quando resolvi disputar a eleição, foi justamente pleitear alguns anteprojetos de lei que garantissem o que prevê a Constituição, né? Que é os direitos culturais, através dos artigos 215, 216 e 216A, que é justamente a cultura é direito de todos, então a gente precisa incentivar, fomentar, cuidar dos patrimônios, etc e tal. O que eu observei? Uma cidade que tem congada, que tem fanfarra, que tem bonecões, que tem várias profissionais de dança e músicos também com carreira internacional, fora do estado e aqui na cidade também, que já tocaram com artistas super famosos, enfim, audiovisual, cinema, curta-metragem, nanometragem, a gente tem muitos segmentos. Como uma cidade riquíssima culturalmente como Atibaia não tem nenhuma lei municipal de incentivo à cultura. Então, eu comecei a pleitear isso através de anteprojetos logo no primeiro ano do meu mandato. Ano passado, em março, já protocolei dois anteprojetos, porque, infelizmente, não é de competência do vereador propor projetos de lei que tenham um custo para a prefeitura. Então, a gente tem que fazer isso em forma de anteprojeto. Então, eu fiz um primeiro anteprojeto com base no IPTU, de lei de incentivo, para os artistas fazerem a captação para projetos culturais. Posteriormente, eu fiz um de ISS. Como a cidade fez adesão ao Sistema Nacional de Cultura, né, previsto pelo Ministério, a gente precisaria do sistema municipal também. Então a gente estudou bastante, fizemos mais um anteprojeto da lei municipal do Sistema Municipal de Cultura, também do Conselho de Cultura. Porque afinal de contas, para a gente ter uma lei de incentivo fiscal, seja através de fomento, do IPTU ou do ISS, a gente tem que ter um Conselho de Cultura consolidificado, com pessoas que possam fazer a votação de quais os projetos que o município precisa e que estão aptos e que vão ser positivos com todas as documentações, economicidade, etc e tal, e para ser votados e executados no município. Então, a gente está estudando isso, né? Houve algumas mobilizações da classe, nós fizemos uma primeira roda de conversa para chamar os artistas para uma mobilização, porque a prefeitura estava disposta a entrar com o anteprojeto, mas onde estavam os artistas, né? Que precisam se mobilizar para que a coisa aconteça. Não será fácil, porque todo mundo quer pleitear recursos, todo mundo quer fazer parte dos convênios e ter um recurso da prefeitura, mas pelo menos acredito que será organizado nesse sentido. A gente está fazendo muita reunião, estudando, sentando, são horas e horas e horas de dedicação, tanto da minha assessoria, junto com a prefeitura, jurídico da prefeitura e mais todos esses artistas que estão se debruçando por horas aí para conseguir fazer uma lei que seja realmente efetiva, porque os outros conselhos acabaram se dissolvendo, eram leis que ficavam meio amarradas e não era de uma maneira democrática. E nós esperamos que isso, de fato, venha se consolidar, né? Uma luta aí que a gente tem um certo tempo aí pleiteando aqui no município. Quebrei a lança, lancei o espaço. Roberta, pra gente finalizar, como você vislumbra o futuro da cultura em Atibaia? É uma pergunta bem difícil essa. Como eu disse pra você, nós temos artistas riquíssimos aqui culturalmente falando, mas precisa de organização e precisa de investimento do poder público. A partir do momento que a prefeitura olha com respeito e consegue viabilizar, por exemplo, o que a gente fala, cultura não é só apresentação musical. E a gente precisa ter esse olhar. A cultura não deve nem ser questionada. Não é só o artista que sobe no palco, é o artista que sobe no palco, é a camareira, é o cara que vai fazer o som, é o cara que vai apresentar, é o segurança. Uma infinidade de profissionais, é o cara que vai vender o lanche lá na porta, pipoca, o algodão doce. Enfim, o tanto que você consegue desenvolver economicamente através da cultura, o turista que vai vir pro município se hospedar aqui, consumir no hotel e nos restaurantes, nos bares, porque ele veio para prestigiar o Festival de Inverno, por exemplo. Então, aquele chefe que estiver ali conseguir olhar com esses olhos do quanto ela pode agregar pro município, mais a organização em nome dos artistas, eu acredito que pode ter um futuro bastante promissor. Imensamente agradecido por sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um show de informação. Programa é show. Show, show. Quanto mais turistas, mais emprego e renda para o povo brasileiro. Por isso, o Ministério do Turismo possui um pacote de medidas para impulsionar o setor e fortalecer a economia do país. O Plano Brasil Mais Turismo reúne iniciativas para aquecer o mercado de viagens e atrair mais investimentos. Incentive o turismo você também. Viaje pelo Brasil. Estamos apresentando É Show. Esta saudade que de ti me alucina. Hora de matar a curiosidade sobre a nossa entrevistada especial de hoje. Ela é Alda Perdigão, uma das maiores cantoras do Brasil. Nós compilamos para esse programa alguns trechos relacionados à cultura e indústria cultural. Ela começa contando onde nasceu. Eu nasci em São Paulo mesmo, nasci no Brás. Na época que eu nasci, ele era tido como um bairro de artistas. A Isaurinha Garcia nasceu lá. O Nelson Gonçalves tinha uma pontinha lá também, porque eles são portugueses, mas se radicaram lá no Brás. Né? Eu tive a felicidade de nascer no Brás, sendo, acho que talvez, a maior fã da Isaura Garcia. E eu fui ser colega da... Foi uma coisa maravilhosa. Agora, começou muito cedo, 16 anos, um prêmio de uma TV que na época estava começando, mas que já era um prêmio gigante, né? A mais bela voz juvenil de São Paulo. É, eu ganhei o concurso e eu nem queria, viu? Eu fui quase que empurrada pela minha mãe, viu? Porque eles tinham loucura, assim, meu pai, que já era falecido, ele tinha paixão, sabe? Eu cantava em dupla com um irmão meu. Tupi, depois a TV Paulista. Todas, eu inaugurei todas. Veio a Tupi, veio a Paulista, que ela começou com Excélsior, depois a Paulista com o Vitor Costa. Depois do Vitor Costa, ainda a mesma televisão, Globo. Opa. Depois o Silvio comprou, o Silvio Santos comprou. Foram vários discos também que a senhora gravou. Qual foi o seu melhor? Olha, eu não fiz sucesso com discos. Eu só fiz um sucesso. É muito difícil fazer sucesso com disco. E precisa todo um aplombe atrás que eu não tinha, sabe? Que foi o Emantenã. Mas não era a música que eu mais gostava. As músicas que eu mais gostava, eu fui cantar, sabe quando? Quando eu fui ser crooner. Eu já era estrela e deixei de ser estrela para ser crooner de orquestra, porque eu queria cantar as aquilo coisas que eu gosto. E na televisão, tal qual no disco, você não canta o que você quer. No disco você canta o que o produtor quer. Na televisão você canta o que o produtor quer. Você já tá que não aguenta mais de cantar aquela música e ele quer que cante aquela música. E você precisa, eu vivia disso. Eu criei meu filho, que hoje está com 62 anos de idade, eu com 3 netos. Eu criei meu filho cantando. Hoje a senhora vive melhor do que a época da fama, ou na época da fama a senhora tinha alguma coisa a mais do que tem hoje? Ah, são coisas distintas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gosto muito de privacidade. Eu nunca fui artista depois de show, de qualquer coisa assim, terminar a noite numa boate, que normalmente o pessoal fazia isso, mas eu não gostava. Se eu tivesse que ir para cantar, porque eu precisava do dinheiro, eu ia. As músicas que você gostava, qual delas você guardou para sempre, para a alma? Para a alma, tem várias, viu? A música era do Baden Powell. E a letra foi do Billy Blanco, que eu gravei muito. Eu não fazia sucesso, mas eu gravei os melhores compositores. Sabe? Então isso para mim tem tanto ou mais valor do que fazer sucesso. Porque o sucesso é uma coisa que passa. Efêmero. É ou não é? E a tua obra fica. Pra gente finalizar esse papo gostoso, o recado para quem tem o dom de cantar, mas não sabe por onde começar. É difícil, sabe? Porque cada um começa por um lugar diferente. Aí vai muito da cabeça da pessoa. Tem gente que começa pelo sofá. Que é o lugar mais fácil? Dizem, né? Não sei porque... Eu comecei cantando no circo. Eu tinha 3 anos de idade e nunca mais parei. Na sua visão, era mais fácil fazer música naquela época ou fazer música agora? Agora está fácil fazer a música, mas não se tem muita qualidade, né? Não, não. Sabe por quê? O mundo, se por um lado a tecnologia avança a passos largos, bom gosto. Bom gosto de um modo geral, né? Pela música, pela poesia, pela vestimenta, pela forma de se arrumar, tudo. Caiu muito, sabe? Alda Perdigão, a mais bela voz juvenil, 1950, agora 2018, obrigado. Eu é que agradeço. Muitíssimo obrigada por vocês terem me convidado para este bate-papo gostoso. Eu é que te agradeço. Posso te dar um beijo? Claro. Obrigada, querido. Obrigado. Show. Alda Perdigão, que carisma de mulher, que maravilha de mulher. Você vai ter um programa especial com ela, a nossa segunda edição do É Show, Aline Zaru. É isso aí, Adriano. Foi um prazer participar e produzir esse programa com você e contar com a ajuda desses artistas maravilhosos, dessas pessoas que se dispuseram a participar com a gente. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até a próxima. Até. Você ouviu Programa É Show. Um programa interativo que traz até você informações de qualidade. É Show!